falta no mundo. Enquanto o mundo dá volta nele, a revolta se solta e a consciência me escolta. De se não dá pra correr, e é o que ela deixa bem claro. Me assombro e caro, e pro duelo eu me preparo. Não paro, pois continuo seguindo sinceramente ao que pensa minha mente, a que meu coração sente. Sem arrependimento, dispenso ressentimento, sempre atento ao ensinamento que eleve o conhecimento. Ter memórias, glórias, histórias, vitórias pra contar é o motivo pra não cansar. Enquanto não se alcançar, é o que vai determinar quando tudo terminar. Se tu veio só a passeio tentando direcionar. Um, dois, três e já que ninguém veio pra ficar, então resolve. Vai. Qual a impressão que você quer deixar de quem fez o que podia pra cumprir a missão? Ou de quem tinha na mão e não prestava atenção na lição de cada dia? Quem tava contigo dizia que já sabia e só você fingia não perceber, não saber da própria função. Pensa agora pro seu tempo por aqui, não ser em vão. Então, ser ou não ser, eis a questão. Servir ou não servir é o dilema de todo ser vivo que sabe bem o motivo de estar na terra e tá no fronte, na trincheira. Nem sempre é tá na guerra, então vai. Decide quem não ajuda, não atrapalha. Eu atropelo quem só tá de brincadeira. Na batalha não dá falha agora. Quem trabalha quer espaço. Quem não sabe pra que serve, não se serve do que eu faço. Quem vive pra servir, quem serve pra viver. Quem merece o que tem, quem faz por merecer. Vive a si mesmo se perder no momento que é pra valer. Só lamento por você, perdeu a chance de viver. Quem vive pra servir, quem serve pra viver. Quem merece o que tem, quem faz por merecer. Vive a si mesmo se perder no momento que é pra valer. Só lamento por você, perdeu a chance de viver. Penso tanto jogado num canto, intenso sentimento me desquanto. Bom senso traz uma vida sem tantos enganos. São concebíveis, mas é bom não acostumar de ter que se conformar cada dia que tu falhar. Há males que vem pra bem, como há bens que vem pro mal. A distinção do que é real é um ideal essencial. Nem adianta se esconder que a fuga te leva ao nada. Perdido na encruzilhada, com a alma estilhaçada, com a calma abandonada. É difícil escolher um caminho, sensação de solidão até pra quem não tá sozinho. Neguinho se perde e vence o prazo pra tirar o atraso. Se tu deu bala, seu caso não foi acaso. Viu tudo que não quis e seu erro já tá pago. Mas se persistir, seu sofrimento é parcelado. Se mantém acordado ou você pode se fuder. Se tu não vive pra servir, não serve pra viver. Quem tá no rumo de verdade, usando a habilidade que tem, nem a metade quem tem, boa vontade, vê bem. Cuidado com a maldade que ronda, porque tem Judas que te ajuda, te sonda e te suga. Não julga, mas joga o jogo na certeza de quem tá do teu lado, quem se aproveita da sua nobreza. Só você sabe quanto vale seu dom. E Darth Vader tem vários pra corromper seu lado bom. Que seja, mas que a força esteja com você pra decidir se vai servir ou se vai se render. Vai vender por quase nada o presente divino e dizer não pega nada, é esse o destino. E no final se arrepende, pensa no que perdeu, se pergunta onde errou, onde se corrompeu. E eu acho que já sei pra que sirvo. Sigo tentando, representando enquanto eu vivo. Quem vive pra servir, quem serve pra viver. Quem merece o que tem, quem faz por merecer. Vive a si mesmo se perder no momento que é pra valer. Só lamento por você, perdeu a chance de